Certa noite não conseguia dormir, fiquei acordado e falei com Deus o seguinte: são 4 horas da manhã e até agora não dormi. O dia vai amanhecer e eu continuo por aqui. Perdi o sono dessa vez e ajoelhado eu estou, contando para o meu Jesus aonde é a minha dor. Estou numa luta muito grande e já não sei o que fazer. O meu Senhor disse pra mim que em breve vai me responder. Mandou apenas eu orar, ficar ligado em oração, e quando eu menos esperar, vem a vitória em minha mão. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Falei, Jesus está aqui. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Logo senti que Deus queria falar comigo. Comecei a abrir a boca e a cantar. E a minha vitória com certeza chegou imediatamente. Ore. Quem sabe você, meu irmão, também está sendo provado. Dobre os joelhos, vá orar. Aí tem anjo do seu lado, está ouvindo e vai levar a Deus a tua oração. E quando menos esperar, vem a vitória em tua mão. O nosso Deus prova quem ama, escolheu pra abençoar. Tu és um bem-aventurado, o Senhor vai te exaltar. Não ligue se alguém disser que essa luta te venceu. Breve vamos comemorar, eu e você, você e eu. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Falei, Jesus está aqui. O inimigo pelejou, mas eu não desisti. Falei, Jesus está aqui. Jesus está aqui.